fez minha cabeça. Foi fundo em minha emoção. Nada faz com que eu te esqueça. Coitado do meu coração. Você fez